zelote. Frango, franguinho, frangote. Fricote, fracote. Pato, patinho, pacote. Paçoca, pacoba, pacova, pacóvio. Pagão, pacto, pactuário, pactuante. Tolos, talos, teios, tejos, mocho, mosto. Quem são aqueles? Céticos, sépticos, cínicos, ciliacos ou cilíacos, siliconizados, transformados, simétricos, símeis, cêveis, loucos, loucos, couros, couros, mouros. Quem são? Tolos, tolos, roucos, roucos, queda, queda, calo, cálido, calamidade, morosidade. Para você? Boa tarde, já é tarde, bondade, que nada, vaidade, validade, vaidade. Idade, 19 anos, simplicidade. Quem são? São vocês. Constitucionalidade, veralidade, moralidade, virilidade, mortalidade dentro da cidade. E que cidade? E tive sorte de nascer num país subdesenvolvido, capitalista e tropical, subvencionado, subgerenciado, subversão, exageração. A língua é submeridional, somos marginal ou marginais, e tanto faz, eu funciono por osmose hormonal, onde a droga é demais, e é você quem jaz, e você que faz, e não tive sorte, de boa sorte, tive má sorte, tive a minha sorte, e merda, e que sorte, pois digo constitucionalidade como parte da liralidade, partidarismo do parto de partir, ele saiu do meu time, time, time do inglês, seleção do futebol, eu sou eu, o miolo, sou, pois sou brasileiro, tive exagero de nascer, no Rio de Janeiro, no Rio, digo, num Rio, nem Rio, é o meu dia hoje, dia, dica, diamante, fico rico, rico no Rio, ah, carioca eu sou.